Emaranhados é o encontro de vários projetos dos quais eu faço parte, mas são projetos de outras pessoas. Então a gente juntou esses grupos, essas propostas, e estamos fazendo esse cruzamento entre elas, emendando uma na outra, fazendo esses cruzamentos. Então, uma pessoa interfere no trabalho da outra, a gente faz essa brincadeira. A gente está, literalmente emaranhando vários, trabalhos musicais.